3, era direção 8. Então, Vitória da Conquista 180, decola 10, pela direita na árvore, direto Vitória da Conquista 144, setor antes fundo, 208, a frequência do controle, passa ali, 98, o passarinho do 9809, apenas confirmando, a rota que a gente recebeu aqui é Elefa após Ubud, após direto Conquista. Então fará a subida Arbor, transição Elefa, ok? Arbor, Elefa, Ubud e aí Vitória, o passarinho do 9809, obrigado. Correto, chame para o push na remota. Parada Paz, Terra Quiluim, Pessame Centro Recife, 13325. 13325. Lima Tango, QNH1097, reporte no ponto de espera da Papá. Lima Tango, a linha decola da cabeceira 17, vento 130 graus, 05 nós. Novembro Oscar Romeu, reporte para táxi. Lima Tango, decolado ao Juno 8. Chame controle 120 decimal 8. Camarada Lima Tango. 973, coordenação de equipe de solo, reporte para o táxi. Oscar Romeu, quem negar o 907, reporte ponto de espera da Papá. Frente azul 4201, não mantém posição, aguardando instruções. Mantenha posição e aguardando instruções do 4201. Reporte no farol da barra. Informa um Robson 44, próximo a patamar, mantendo 500 pés. Muita visão com o Robson, mas está ciente do tráfego, reportará no farol da barra, o cano matando. Lima Zulu Golf informa que a 4 milhas, o nível mínimo para instrumento é o 080, com permissões. 3 para o táxi. COB, 1.76, 3 horas e 40, Campinas, na 3153. Gente, tá 3153, Campinas. Confirme 3h40, confirme COB. 3h40, COB 1.76. 1.76, gente. 2 0 táxi. Até a ponte espera da piscina 0, via pátio, índia alfa. Na ponte espera vai chamar a torre em 1.95, ajuste no 0, no 7. Portal 10, via Índia Alfa, na 8953. Porte alinhado e pronto, cabeceira 17. Novembro Oscar Romeu, reporte alinhado e pronto na interseção da Papá. Confirme para o solo. Ah, tô ciente, obrigado, grato. Solo azul 4201, já está liberado o pushback? Negativo. Após a passagem do TAM, a retaguarda está autorizada, o azul 4201. Tá, esse TAM ele está prosseguindo para a carteira 10, é isso? Avisual comigo 44. Afirmativo, aqui está no visual. Valeu. Abraço. É a próxima, vamos ver o 345 aí. Novembro Oscar Romeo, decolado aos 21, chame controle 120 decimal 8. 1208, Novembro Oscar Romeo. Copter papapá, Novembro Oscar Romeo. Prossiga Novembro Oscar Romeo. Decolado no 7, mantendo 5 pés, corredor Axé, autoriza 1000 pés pro Novembro Oscar Romeo, corredor Axé. Autorizado 1000 pés, QNH107, informe que não recebo seu transponder. Agora sim, 0154, Novembro Oscar Romeo, 1000 pés, corredor Axé. Então, Lima Tango 245. Frequência livre, Lima do Lugol. Centro 201, acione na posição aguardando para o push após o Boeing da Rio, que já terminou o push, está autorizado o push após para o táxi. Cliente acionou na posição após o Boeing da Rio, está autorizado acionar o push, azul 420. Em área decolar, cabeceiro no zero, vento no 3110 graus, 079. Decolar no zero. O avião da Rio tem prioridade sobre lance? Rio 5973 autorizado táxi. Via parte wind de alto, pode esperar você chamar a torre 1-93-195, ajuste no 0-17. O azul 4201 é negativo, só que o azul já estava, o Rio estava pronto para o táxi. É que eu tô com vários problemas aqui, que meu voo já atrasou por vários N motivos aqui, daqui a pouco começa a passageiro querer descer, daí vai virar uma confusão. Gente, um minuto e já está autorizado. Tá. Terra 50, mantendo meu pé de corredor de pé, rumo OAS. Tem contato de lateral com a aeronave. 4201, só confirmando, o Rio vai taxiar agora a sua casa, já está autorizado seu push logo após o Rio, é só porque com essa interdição da Taxiway Alpha, movimento aqui pelo Pátio 1 fica complicado, ok? Agradeço a compreensão, chamo para o táxi. Ok, então é para o 4201 aguardar para fazer o pushback, é isso? O Rio vai acelerar para você sair logo, tá? Obrigado, hein, Rio. Está lhe matando com a moto para pouso. Sente com a moto para pouso. Sente frequência livre. 10. Tan 3153, decolado aos 25, chame controle 120, decimal 8. 208. Tá 3153. Tá 3153, bom dia. Contato radar, suba para o nível 340, vai Leda. 340, direto Leda. Rio 5973, autorizado decolar capistirando 0, vento 140 graus, 059, um bom voo. Prossiga Mike Papa Lima. Total 9919. Total 9919, prossiga. Autorização Fortaleza. Minuto 4, total 9919. Regresso para o aeroporto. Mike Lex Romeo, reporte no Travesse de Iguaçu. Reporta lá através de Iguaçu. November, eu sou a falou da barra. November, Oscar Romeo, informado para pouso. 7, chame controle 120, decimal. Um bom voo. Romeo. 5973, confio a torre. Ah, cruza o eixo da 10 para pouso da 1744. Mais que leve, Romeu, chame torre 1895. 1895, grato. Trip 5594, serviço radar terminado, sobreposição Conte, Sônia Aracaju, 1203. Controle Salvador, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, suba para o nível 310, saída pública. Tá, pode manter o 270 como final? Mike Papalima, assine o código 5051. 1017. 5, agiste 1017. Autorizado, táxi Índia Alfa, ponto 0 da 10, 202, 9, ajuste no 017, o azul 4201. Gente, o Max Papalima, autorizado. O controle Salvador Rio 5973, pode manter o nível 270 como final? Autorizado 270 e vou ir direto ao meu Fox 08, Rio 5973. É, nós estamos negativo a imagem agora. Pode ser Recife? Autorizado. Tá bom, muito obrigado. Vai voar direto Recife, Rio 5973. 59. Gente, é bom que ela está no K99 autorizado Fortaleza, nível 310, decolagem da 10, um curva à esquerda, perfil de saída Momo, Froti, rota conforme apresentado no plano, o transfone é o 5135, controle no 20 decimal 8. Fortaleza. 310, a pista 10, curva esquerda, ponto Forti, com rota do plano solicitado, 5135, transponder 1208, controle de saída. Confirme o nível autorizado, total 991. 310. Está correto, sim, para puxar estacionamento na parte 3, total 991. Está pronto para o estacionamento na parte 3. Gente, é poste táxi. Total 991. Está aqui. Cópia. Lençóis, 500 pés. Decolagem da 17, curva direita, litoral sul. O transponder é o 5120 e o controle 120 decimal 8. Correto, confirma o PLB. O IN é pelo Golfo, estacionamento táxi de decolagem, metrô em 1, 95, pós-justo na 0, 17. Solo, Sideral 9970. Sideral 9970, prossiga para o solo. 340 para Teresina. Copio, 340 para Teresina, Sideral 9970. Manda. Sideral 9970 autorizado, Teresina 340. Conforme, rota conforme o plano apresentado, decolagem da 1-0, curva esquerda, perfil T da Momo, Flock. O transponder é o 5131 e o controle 120 decimal 8. Transporte 5131? Afirmo, 5131. Ok, então, foi autorizado para Teresina, Sideral 9970-340, nível. Conforme o nosso plano apresentado, decolamos no zero. Curva esquerda, posta, saída a fogo, transição Flock 531, pode transponder e controle 208. Vai reportar para o puxo acionamento. Sim, está correto. Reporte para o puxo acionamento do Sideral 9970. No decolado aos 33, chame o controle 120 decimal 8. 208 Azul 4201. Controle Salvador, Azul 4201, está cruzando 1400 pés. Azul 4201, bom dia, contato radar da Eoleda Bridge, submantenha 360. Da Eoleda Bridge, subindo para o 360, Azul 4201. Total 9911, 3 a bordo, 3 e 40, Terna Natal. Teste total 9911, autorizado táxi da ponte espera da pista 1-0, via pátio, Índia Alfa, no ponte espera vai chamar a torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-7. Partiu, pátio, Índia Alfa, transpera 295, 17, total 9911. Abraço, Quindim. Outro grande. Azul 4201, pode vá dar presente direto a ela? 30 Delta presente, azul 4201. 4201. Rio 5973, Recife 12545, alterna 12685. Pushback, acionamento, passa dedo 9809. Passa dedo 9809, coordenação que é a equipe de solo, reporte para o táxi. Coordenado, passa dedo 9809. Sobrecega. Mike Echo Delta, autorizado manantinho no meu pés, decolagem da 17, com curva direita, corredor axé. O transponder é o padrão 0125 e o controle 1208. Sátiro 03, a linha decola da interseção, um pro astral de Tapuã. Vento 130 graus, 079. Sátiro decolagem, torre em 1995, o ajuste no 017. Total 9911, autorizado alinhar e decolar cabeceira 10, vento 140 graus, 079. Alinhar e decolar da 110, total 9911, obrigado. Mike Eco Delta, reporte para táxi. Mike Eco Delta, confio em ZOB. Gente, obrigado, reporte para táxi. Yankee Zulu Golf, decolado aos 37, chame controle 120.8. 120.8, controle o Yankee Zulu Golf. Fire, eu tenho 370 para aprovado, copia. Só um minuto. Não vai manter sobrevoo sobre Pestana. Quem? Bom dia, chama a indicação, chega da Mari, desce e mantenha 050. 50, gol, 922, Mari. Tráfego Salvador, nível tem que ser o 350 ou 330. Gente, agora a coordenação. Gente, teria a saída prevista? É para o Ixi 50? Afirmativo. Cuca Caju. Cuca Caju, obrigado. Patrulha 03, no meu pé, corredora Serra, ponte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, o Patrulha 03. Sideral 9970, para puxa e acionar. Sideral 9970, coordenação com a equipe de sol, reporte para o táxi. Vai te reportar para o táxi. Salvador. Passarela 9809. táxi autorizado até a ponte espera da piscina 0, via pátio, Índia Alfa, na ponte espera vai chamar a torre em 1 no 8-95, o ajuste no 0 no 7. 1-0-7, pátio Índia Alfa, na ponte espera da 10-18-95, para fazer 9-9. 3-2-5. 1-3-3-2-5, grato. Salvador, bom dia, total 9-9-1-1. Total 9-9-1-1, aciona o código 5-1-3-5. Sionar 6225, bom dia, identifique. Para interceptar a chegada Mari, vou ir na proa. Correção, para interceptar a chegada Gonce, vou ir na proa da mesma. Quando no ideal, desça para o nível 050. Gente, na proa de Gonce e deixa a descida para o 050, 6285. Total 9919, contato radar, saída Momo Frutti, sub e mantenha 310. Momo Frutti, sobe e mantenha 310. Azul 4234, está autorizado Recife via Eupil 258, nível 350, decola Pitão no zero, com curva à esquerda, perfil da Puca, transição Caju 5150, transponder e controle 1208, azul 4234. Está correto, para puxar e acionamento no pátio 3, o azul 4234. Chama na cor, pronto, 4234. Passaredo 9809, autorizado alinhar e decolar cabeceiro no zero, vento 160 graus, 069. Livre decolagem da 10, passaredo 9809. Papá, o meu papá, Hotel Delta. Papá, o meu Mike Papa Lima, informa um tráfego, um helicóptero. No momento, o sobretudo avistando, sentido fora da barra, mantendo 500 pés. Positivo. Visual com helicóptero, mais Papa Lima. Papa Tang Yankee, Zulu Golf, está visual com helicóptero fazendo sobrevoo sobre Vestana. Negativo, o patrulha 03. Sim, informa quando visual. 03. Está autorizado o TAP da presente, Gol 922, desça para 2 mil pés, ajuste, correção, desça para 3 mil pés, ajuste no 07. TAP 3.1017, Hotel Zulu Golf, a posição 2 horas, o helicóptero vermelho é o mais aparelho. Ciência. Controle 03 visual com aeronave 99.4 horas. Ciência. A partir já está atingindo o valor da barra. Ciência, frequência livre para a coordenação. Papatão Yankee Zulu Golf, informe estimado de pouso. Está presente mais 1 hora e 10. Ciência, graças. Saída 9809, decolado aos 44, chame controle 120 decimal 8. 208, obrigado. 0 está com 4 POV, estamos com 3. Luís do Maranhão. 7-0-9-9-7-0, São Luís, 4 pessoas a bordo, 3 horas e 40. 3 horas...